estava na lagoa. A espera do peixe pra pescar. Nesse dia a pesca não deu boa. Chegou-se de socorro, socorro. Olha, socorro.